Olá, aqui é Gustavo Abadi. Está começando mais um podcast, O Homem Segundo o Plano de Deus. Nós falamos nos últimos podcasts a respeito de que o homem segundo o plano de Deus é um homem que busca viver sob orientação, debaixo do poder do Espírito Santo. Este homem segundo o plano de Deus é um homem que sabe e reconhece que na sua vida existe a necessidade da presença daquele que realmente é forte, daquele que realmente tem poder, daquele que pode mudá-lo. O homem segundo o plano de Deus é um homem que busca ser forte como Deus é forte. O homem segundo o plano de Deus busca ser forte. Ele reconhece, em primeiro lugar, as suas fraquezas. Reconhece os seus pecados, reconhece o seu passado, reconhece a vida que levou, assume a responsabilidade sobre a sua vida e para de culpar os outros. É muito comum nos tempos de hoje nós buscarmos culpar sempre terceiros por aquilo que nós fazemos, seja de bom, seja de ruim, especialmente aquilo que é ruim. E os homens, em especial, gostam de culpar terceiros, gostam de culpar sua família, gostam de culpar, inclusive, ações da natureza como se fossem responsáveis por aquilo que fizeram. Na verdade, isso demonstra uma grande fraqueza, uma grande irresponsabilidade. Todos nós chegamos onde chegamos por causa das nossas ações e decisões. Mesmo as mais ruins, nós temos que ser capazes de reconhecer que nós cometemos erros, que foram nossas decisões. E olhar para isso, olhar para esse passado e dizer o que é passado ficou para trás. Você deve procurar acertar as coisas, pedir perdão, tentar reparar aquilo que você fez. Mas você não pode viver olhando para trás e se martirizando. Você deve olhar para frente. Você foi arregimentado por Cristo. Você deve ser um soldado de Cristo. Então você tem que olhar para frente, com a graça de Deus, buscando tomar as melhores decisões. Você tem que parar e tomar uma decisão. Eu não serei mais como eu fui. Eu quero viver para Deus. Eu quero ser um bom marido. Eu quero ser um bom pai. Eu quero servir a Deus com intensidade e sinceridade de coração. Quero que Ele reconheça que o meu coração é humilde e está contrito. Veja, não se deixe levar pela fraqueza. Não se deixe levar por aquilo que você fez de ruim no passado. Você fez realmente coisas ruins. E você não deve esquecer que você caiu. Mas o segredo da vida cristã não é somente pensar na questão de cair e não tenho forças. Você tem que buscar a Deus e se levantar no tempo oportuno e seguir a jornada da fé cristã. Pois é isso que Deus pede de você. Que você não se deixe entregar pelos inimigos de nossa alma. Veja, nós estamos num campo de batalha muito forte. Há contra nós um sistema que nós chamamos de mundo, que vai contra tudo que Deus nos orienta. Vai contra toda a vontade de Deus. Há o diabo, que é um inimigo feroz e que só busca a destruição de nossas almas. Mas há também a nossa própria carne, aquele pecado que está preso aos nossos ossos. E que só no momento da nossa morte, na glorificação, é que nós não iremos mais combater com Ele. Enquanto isso, neste mundo estamos em combate. E precisamos olhar para Deus e buscar nele. O Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. Nós temos que buscar encontrar em Deus a origem, a fonte da nossa fortaleza. Deus não muda. E se Ele não muda, eu posso confiar que o amor dele dura para sempre, que a misericórdia dele não termina e que ele continua me amando, não importando aquilo que faço. Mas ele continua no céu, regendo o universo, e é a ele que eu devo servir. Servir no meu lar, servir no meu trabalho, servir na igreja. A ele eu tenho que, para ele você tem que viver como um homem forte, que não se deixa entregar com as suas próprias fraquezas. Assuma a responsabilidade da sua vida, do seu passado. Pare de culpar os outros. Você chegou aonde está por causa das suas ações e das suas decisões. Agora olhe para frente. Siga em frente com a graça de Deus, tomando as melhores decisões. Não tenha medo. Você tem junto a você um número grande de pessoas que rezam por você. Anjos de Deus que você não enxerga, mas que estão na sua companhia. Você tem uma miríade de santos que lá no céu torcem por você, como diz Hebreus 11, aquela nuvem de testemunhas que está conosco. Não tenha medo, siga em frente, deixe a fraqueza para trás e busque ser um homem forte. Até o próximo podcast.